Fax 2986, confia em PLB. Entende. Fala, boa tarde, sapatão. Pula, sapatão. Vamos coordenar sua decolagem observando o EcoTiA 35 da Omni em procedimento cabeceira 207. Alisar, estamos abraço. Salvador, gol 178. Confirme. Gol 178. Voo no 781, informa clareza 2, aguarde cópia número 2. Tá dando cópia o voo 781. Quilo Quebec Serra, só confirmando, se encontra no PAD 5? Aqui, irmão. Quilo Quebec Serra, Moura de São Paulo, 1000 pés, decola no 7, curva direita, corredor Axé. Transponder 0123, controle 1998, torre 1186. Quilo... Quebec Serra, cotejamento correto para acionamento e taxa torno no 86, confirme PLB. Tem. 781, copia. Copia, 781. Bono 781, Guarulhos aprovado nível 360, via Peruísque 50. Decola da pista no zero, perfil de saída da Euleda, pós direto Bidev com curva direita. Transponder 5554, controle 1998. Eu autorizar 360, Guarulhos, decola da 1 no zero, a Peruísque 50, da Euleda e o código 5554. 54, controle 198, gol 1781. Vou no 781, após Leda, direto Bidev. Após Leda, vou direto Bidev, o gol 1781. Vou no 781, cotejamento correto, chame pronto. Vamos lá. Solo Salvador, outra 800 no pushback acionamento, posição 11. Então 8001, livre pushback acionamento, chame táxi. Táxi 8001. Alô, Salvador 5401, no box 1, está pronto para posicionamento. 401, no livre chame táxi. Eu vou chamar para táxi, 5401. Com 394, Recife 1251. 1251, agora 394. Positivo, eu acabei de receber a informação que o senhor deve subir até o 340 restrito devido ao tráfego, reitero, restrito 340-1251. Ok, então subir restrito ao 340 e chamar restrito 1251. Obrigado, uma boa quarta-feira. Boa. Então 3154, voa sobre o mar, reautorizado para 2000. Aeronauta, aguarde para a base, correção, reporte para a base, é com vida. Mas tem alguém na final da 10? Não, não tem não, mas pode prosseguir então pela direita, se for o caso. Então eu vou fazer o circuito padrão aqui pela esquerda, então, sem apressar o cruzamento. Ah, tá ok, padrão pela esquerda, chame para girar, é com vida. No 5, na escuta. Prossiga. Posiciona 63 no 5, modifique seu transponder para 5557. 5557, Xanair 6320, 6315. Ok. Tango de Abravo acionada, tem interseção Oscar, ingresso de decola 100 com 13, Tango de Abravo. Tango de Abravo. Nossa, o turno está para soar. Quebec Serra, mantém a guarda de ingresso, Quebec Serra. Pronto para decolagem. Tango de Abravo, livre decolagem, 100 com 13. Vai iniciando Bravo. Quebec Serra, guarda de ingresso no 7, tem o Robson iniciando a decolagem cabeceira 17. Passou o Bravo. Cezinha? Bravo, Bravo. Valeu. Lá do Venta com o Vitor. Esquerda via pista, pode rodar de pronta, Quebec Serra. Vai que é com o Vitor lá do vento. Vou decolar um Highlander aqui da Aerostar, tem condições de manter o setor? Aqui eu posso manter também, espera as 2 milhas da cabeceira. Conforme então, chame na curta, aguardando liberação, é com o Vitor? Agora na curta, aguardando. Tango de Abravo, está fora do solo. Aos 40, 19,8, até a volta. Até a volta, Bravo. 19, Vitória, está pronto para dar. Seu controle, meu cordial, prossiga visual e sempre na escuta. Sempre na sua permanente, Tânica Brava. Ok, desculpa, é autonomia. Táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera pista no zero. Quando lá torno no 86, ajuste no 0111, no bom voo. Índia Alfa, quando o ponto de espera é 286, no quadrado. Quebec Serra, livre decolagem no 7, 110 com 10. Fila Quebec Serra. Oi, Salvador, 5401 da. Quando espera da 10, pronto. 5401, pista 10, aliás, decolar 110 com 15. Além da volta, 401. Para o táxi, hotel 8001, 68 é nosso PB, 4 horas e 20, alterna Natal. Final, 97. Autorizado por aproximação e pulso, chamada arremetida, com Vitor, 110 com 16. Autorizado, aproximação, cabeceira, 97, chamada para arremetida, Vitor. E o Quebec Serra, decolado aos 43 a 98, boa viagem, até a volta, Quebec Serra. 98, até, Serra. Equipe de solo, que após a passagem da Airbus, a Tanta Livre chame táxi. Sente após o TAN, iniciará a chamada táxi 6315. Airline 5401, né? Colos 44198, boa viagem. Muito obrigado, 198, bom serviço, senhor. Controle, boa tarde. 5401, está cruzando 2200. Então, 3154 em aproximação. Chega o trem, chame a torre. 1186, 3154. Trip 5401 está em contato do radar. 01. Torre Salvador, boa tarde, Jota, 8001, posso esperar da 10. 8001, boa tarde, estou com a Airbus Companhia, uma milha do externo, declarei à direita, via Charlie sem parada. Afirmativo, o 8001. À direita, via Charlie sem parada, 7 com 14, livre decolagem, 8001 da TAM. Afirmativo, livre decola, Jota, 8001. Tá 3154 na escuta, torre. É de imediato, tô com tráfego passando externo agora. Não, vou aguardar. Quer aguardando então, é com Vitor. Tá 3154 na escuta, torre. Estabilizado, tá 3154. 7, T4. O 3154, nós fizemos uma chamada sem resposta. Era para chamar a torre 1186 para receber a instrução de pouso. Gente, graças, boa tarde. Boa. Torre Salvador, boa tarde. Eu sou 3154. Estabilizado na final na zero. Mativo, depois a companhia já presta liberar a pista, o vento 110 com 15, altímetro com variando em 1010.9 e 1011. Pista livre, pouso autorizado, está 3154. Autorizado na 10, 3154. Falou, até a próxima. Zero, zero, um, decolado 47198, boa viagem. Zero, zero, obrigado. 305, POB 95, com 3 horas e 55 de autonomia, alternando o Galeão. Gente, acionei 6315, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no zero, quando lá, torre no 186, ajuste no zero, no zero, bom voo. Ideia, sente livre táxi até o ponto de espera, é a torre 186, bom trabalho. Vai manter meu pés até o morro. Ah, queira falar da barra, tá o Tango Índia Bravo, que está, decolou de Salvador e tá indo aí pra ele, tá para o setor da ilha, tá próximo a falar da barra. Índia Bravo no farol da barra, frequência livre. São 5-4 no solo, aos 4-8, da direita, 2-9. 2-9, 3-1-5-4. Boa tarde, tá 3154. Tô 3154, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Alfa Kilo, Pati 3, reportaria para ingresso no Pati 1, 3154. Torre Salvador, Chané 6315, ponto de espera pronta. 315 LA e decola pista 10, 110 com 14. 315 pente, a linha decola, pista 10. O Vitor arremeteu as 49 pela esquerda ou pela direita? Pela esquerda. Pela esquerda, na vertical então, Airbus da Avian crescendo a laje, pista 10. Aqui na vertical da cabeceira, chame para girar a base. Sim, pela vertical da cabeceira, chama lá para girar a base, viu? Ingresso no pote principal, 3154. 3154, ingresso a parte 1 no portão 07. Portão 07, 3154. São 25 horas. Frequência corna, 4 0 horas. Gente, frequência livre. Back acionamento, o gol 1781, posição 04. 1781, no livre, chame para o táxi. Agora para o, para o táxi, gol 781. Do azul 4065, solicita, se possível, a saída prevista. Saída da Eule da Bridge, já pronto para a cópia? Pronto para a cópia, azul 4065. Azul 4065, informação em curso, Sierra aprovado, Campinas 360, via Pesolo 16. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto bridge com curva direita. Transponder 5571, no controle 1 no 98. Está autorizado para Campinas no 360. Saída LED 1 após bridge, modela UP Zulu 16, após decolar de curva direita. Transponder 5571, controle 198, azul 4065. Azul 4065, confirme a saída. Você vai coordenar a proa de Leda? Autorizado. Ato. Vitor, 110 com 14. Zero base, sinal e boa, Zero. Mapa arremetido. Intercepta a Upper Zulu no meia. Dael Leda após direto bridge, 4065. Azul 4065, cotejamento correto, chame pronto. Sente 4065. TAM 8001, chame Recife 1265. 12685, confirma? Confirmo. Obrigado. Controle, boa tarde. Informação Sierra é o gol 648, passa 160. Gol 648, esse é o controle Salvador, nenhuma espera prevista. Ajuste agora, 1090, voe para Duna, desça para 2000. Duna e LS X-Ray para pouso. Direto Duna para 2010, gol 1648, muito boa tarde. Para o táxi, o gol 1781. 781, prossiga com os dados. 781, 160 a bordo, 4 horas e 28, alternado, Florianópolis. Ciente, o gol no 781, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera, pista no 0, quando lá torno no 86, ajuste no 0, no 0, bom voo. Ok, Indy Alpha 2786, ajuste 10, 11, gol 1781, boa. Ajuste agora 10, 10. 10, 10, obrigado, senhor, bom dia. Torre, boa tarde, gol 781. Gol no 781, aliás, e decola pistola 0 autorizada, 110-16. Ali decola o gol no Bravo. Ciente, então, Índia Bravo. Ito, parte 5. Ciente, Romeu Golf Vitor, vitória da conquista, aprovado uma centena, decola no 7, curva direita, saída gole, eval após direto conquista, transponder 5560, controle 1 no 98. Romeu Golf Vitor, cotejamento correto, informação em curso, Sierra, confirme o POB. Romeu Golf Vitor, para acionamento táxi, no 1186, bom voo. Romeu Golf Vitor, livre acionar, chame para ingresso. Oito, né? Cláudio Zico 9, 098, boa viagem. 098, obrigado. Runo 25, Runo. Runo 25, Runo 6, 315, bom trabalho. Boa. Controle ao Tango, India Brava. Prossiga. Nave Guatemi, autorizado, vai com proa do estado do Pituaçu, pela paralela. Autorizado. Controle Salvador, Channel 6326, boa tarde. Oceano 326, este é o controle de Salvador. Desça para 5.000, a chegada é a Mari 1010. 5.000, 1.010, chegada a Mari, Oceano 6326. Restrição de velocidade, senhor? Eu estou com a aeronave da Pantanal, ele está agora no 150 à sua frente e não estabeleceu contato rádio com esse controle. Por esse motivo, eu sugiro que o senhor voe com 250 nós. Gente, vai voar com 250 nós, descendo para 5.000. Controle Salvador. Cordial, boa tarde, Pantanal 4710, atingiu 150. 4710, aciona a identificação. Positivo, Pantanal 4710, livre 150, ajustado em 1090, foi para a duna em descida para 3.000 pés para o ILS. 3.000 pés para o duna, 4710 para o ILS. Obrigado aí, Leite, valeu. Oceano 326, vou modificar a sua instrução. Você pode manter a velocidade por enquanto, voar para a duna e descida para 4.000 com 1.010, vai seguir a aeronave da Pantanal que já estabeleceu contato rádio com esse controle. A mensagem para o Oceano 326? Afirmativo, capitão. Afirmativo, para 4.000, obrigado, centro. Controle, boa tarde, Gol 1781. Perdeu contato com o centro. Boa tarde, Gol 9781. Oceano 315 foi instruído 1251. Próximo ao farol da barra, no próximo instrumento, ok? Está livre o cruzamento para a esquerda, chame para girar a base. Ok, tráfego pela esquerda padrão, mais direção na base. Nenhuma espera prevista, vamos descer para 4.000. A ideia é direto, dona. Para 4.000, 6.3, 1.4. Afirmativo, eu preciso que o senhor acione identificação para que o centro de controle saiba que já está sendo controlado por esse órgão. Identificou, muito obrigado. Controle, boa tarde, Gol 1781. Vai para a Ponte Salvador. Tango India Bravo, prossiga agora pelo litoral para pousar em Salvador, aguardando transferência. Tango India Bravo. Prosseguindo para o litoral, aguardando transferência. Tango India Bravo. Controle, boa tarde, Gol 1781. 1781, controle, contato radar, prossiga. Na sua escuta, passa 9500. 095, corrige. Ciente. Também de Brava, torre agora, 1186. 1186, grato, boa tarde. Boa. Tango India Bravo, tem condições a presente de cortar direto pro pátio 4? Na presente direto pro 4, autorizado. Ok, encurtando, eu tô com a aeronave da Goa 10 minutos da cabeceira, ok? Encurtando a medida possível, tá livre direto pro pátio 4, chama o solo controlado. Tango India Bravo, vento de 100 com 15. Tá iniciando o Tango India Bravo, senhor. 064, 4 autonomia, aqui na alternada, tem interseção, chama ingresso, Romeu Golf Vito, pistão 7. 48. O 48, ciente, checa o trem, chame a torre, 1186. 186, obrigado, boa tarde, bom trabalho, senhor. Boa. Precisado girar a base, chama na curta para aproximação no 7, é cuida. Autorizado tirar a base, aproximação da curta, a intenção agora é repetida no ar. É correto.